principalmente para indivíduos com histórico de alergia e picada de insetos. Para essas pessoas, um único ataque pode evoluir rapidamente para um quadro de anaxifilia, uma reação alérgica grave que representa risco à vida. Devido ao comportamento das abelhas durante o dia, a operação da remoção ou extermínio da colmeia foi planejada para o período noturno. Segundo os especialistas, é à noite que as abelhas estão menos ativas, o que proporciona maior segurança tanto para a equipe de manejo quanto para a população local. Até a remoção ser concluída, a orientação foi que os moradores se mantivessem não se mantivessem próximos ao local e mantivessem uma distância bastante segura. Treze horas e 7 minutos e nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Tarde, agradecendo você pela companhia aqui nesta edição de segunda-feira. Jornal da Tarde teve a direção geral de Valdeci Madureira, apresentação de Gabriel Cardoso, com comentários e participação de Geraldo Pablo. Essa edição contou com notícias destacadas da Agência Brasil e também do site JP Notícias. Jornal da Tarde volta amanhã, terça-feira, a partir do 12:20, aqui na Planalto FM, se Deus quiser. A todos uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana e até amanhã. De segunda a sábado, a Planalto FM apresenta Jornal, Jornal da Tarde. Informações com credibilidade e imparcialidade. Você confere aqui na Planalto FM. Está mais do que comprovado que os idosos obtêm benefícios da prática de atividade física regular tanto quanto os jovens. A atividade física promove mudanças corporais, melhora a autoestima, a autoconfiança e a afetividade, aumentando a socialização. Pratique esporte. Apoio cultural. Momento Saúde com Edson Nobre. Olá, meus amigos. Você percebeu a quantidade de pessoas que estão adoecendo e indo parar nos hospitais? Um dos grandes motivos das pessoas ficarem doentes é por causa da baixa imunidade do organismo. Se alimenta mal, a saúde fica fraca e o caminho é os hospitais. Por isso que todos os dias falamos do óleo da Amazon BSB. Ele aumenta a imunidade e fortalece o organismo. E o depoimento de hoje vem aqui da região de Formosa. A dona Delci estava com vários problemas de saúde e escutou na rádio falar do óleo de avestruz. Começou a consumir as cápsulas do óleo da Amazon BSB, o resto ela vai nos contar. Até a pressão estava ruim, dona Delci. E agora melhorou? Eu já fiquei boa da pressão. Tinha mais de 7 anos que eu tinha pressão alta, alta, alta. Era 20, 18, 19, 21, né? E depois que eu comecei a tomar o óleo de avestruz, hoje a minha pressão está 12/6. Vê que beleza? A diabetes também, eu era pré-diabética, a diabetes era 150, era 180, teve uma vez que ela chegou a 200. Mas hoje a diabetes, né, que não é minha, né, nada disso, nada que é ruim é da gente, está em 90. Você vê que beleza. Mais um depoimento espetacular. E olha que legal. Em cada cidade colocamos o óleo de avestruz Amazon BSB sempre na melhor farmácia da região. Por exemplo, em Paracatu, João Pinheiro e Brasilândia de Minas já estão nas melhores drogarias. Em Paracatu, o óleo da Amazon BSB encontra na Drogaria Cristina. Em Paracatu, na Drogaria Cristina. Em João Pinheiro, na farmácia Droga Nor. Em João Pinheiro, somente na farmácia Droga Nor. E em Brasilândia de Minas, na farmácia Drogaria Bem Popular Brasil. Em Brasilândia de Minas, a Drogaria Bem Popular Brasil fica em frente do supermercado Líder. É, meu amigo, Vamos cuidar da saúde para que você fique longe dos hospitais, longe das doenças e com certeza terá uma vida com mais saúde. Vai! Chama! Óleo de avestruz Amazon BSB. Esse dá resultado. Adquira já o seu. Eu ouvi Brasil! ZYX 340, 87,9 MHz. Rádio Planalto FM Mistério, Brasilândia de Minas, Minas Gerais. Rádio Planalto! Somehow I know I'll be strong. used to dream of long before I knew. Someone warm like you would ever dream of making my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Apoio Cultural. Você é comerciante e quer vender mais? Anuncie na Planalto FM. As melhores condições para você divulgar o seu negócio na rádio e nas redes sociais. Fale conosco agora mesmo no WhatsApp 98813-4831. Atenção, pais, mães e estudantes! Participe do consórcio escolar da Criativa! Isso mesmo! Você se planeja, paga parcelas a partir de R$ 35,00 mensais e garante o material escolar do próximo ano sem aperto no bolso! E não para por aí, não! Participando, você ainda concorre a prêmios incríveis! É economia, organização e chance de ganhar prêmios! Vem pra Criativa, onde seu futuro começa mais leve e mais criativo. Criativa, Rua João Alves, 20A Centro, fone 98807-6341. Venha conhecer o que há de mais inovador em nosso jeito de ser criativa. Você sabe o que é dengue? É uma virose que é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a zika e a chikungunya. Ouça algumas medidas para combater o criadouro do mosquito. Não acumular materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma campanha da sua rádio. Mais música pra você. Você está na Planalto FM 87,9. O sucesso está de volta. Thank you. body, the boys all loved you, you loved the money, the voice was there, you'd cross your legs, and then you'd toss your hair. Yes, you get mine.